menina, só você sabe fazer. Morena que me faz fina, lua, luanda, zoe. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena, moreno, arrepia meu amor. Amor, amor, amor, amor. Eu estou aqui quando você quer. Você sabe muito bem que é a minha mulher. Eu estou aqui quando você quer. Você sabe muito bem que é a minha mulher. Eu gosto de você, menina, só você sabe fazer. Morena que me fascina, lua, luanda, zoe. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena que me fascina, lua, luanda, zoe. Morena, moreno, arrepia meu amor. Morena, moreno, arrepia meu amor.